a fome e a miséria tem que estar, fazendo o olhar das pessoas mudar. Pessoas sofrendo sem ter onde morar. Viaduto e ponte, a única solução. Não confio mais em Deus, não ajudo um irmão. Amanhece o dia sem provar o pão. Alimento conhecido, garimpar o lixão. Sobrevive por Deus, sofre humilhação. A minha força e fé é minha oração. Ilumina nosso caminho, pois estamos aqui na luta contra o mal, não vamos desistir. Sei que esta história pode mudar. Basta em Jesus Cristo você confiar. E as suas feridas ele vai curar. E as suas lágrimas ele vai enxugar. A estrada é longa pra seguir a pé, mas é nessas horas que é preciso ter fé. Levantar a cabeça e não desistir, pois a sua vitória você vai conseguir. Seu caminho tem pedra, se você cair, servirão de degraus pra você subir. Se ficar difícil, vê se não estranha. Tá ligado, maluca, fé remove montanha. Por simões esquecidos na solidão, não se lembra que Deus é a salvação. Jesus Cristo morreu pra te salvar, e você agradece enchendo a cara no bar. Ele eu confiei, eu acreditei, e todos os meus sonhos eu conquistei. Deixa o álcool e as drogas, venha me seguir, pois com Jesus Cristo há mil motivos pra sorrir. Isso aí, advertência criminal. Enquanto houver desigualdade social, existirá.